Salvador, American 980. We're passing 185 for 16,000 feet. American 980 is called identification. San Mateo flight level 040, clear on bound for arrival. Down to 040, cleared the bond for arrival, American 980. Três autorizado para 4.000 pés com 1.013 no altímetro. 4.013, está 3.063. Gol 1922, Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, gol 1922. 3663, reduza para 1909. 199, 3663. Três 304 já estabilizado? Ah, pelo. Complete aproximação, chama Torre Salvador agora em 118.62. Perfeito. Salvador, até 3304, estabilizado. Campo à vista, trem baixa casa. Tudo autorizado, 060 graus com 10. Reforma 10, 3304. 35217. Redução para aproximação, tráfego à frente, um Airbus 320 com 120 de ground speed, meia dúzia de milhas. Meia dúzia para aproximação, flip 52, 17 descendo para 3 mil pés. Agora está livre aproximação, descendo para 2000, informe estabilizado, flip 52, 17. Para 2000, reportará estabilizado, flip 52, 17. Delta, bom dia. Tem linha de acionamento e táxi. Seu ponto para ingresso, 97. Isso para 3 mil pés. 3 mil pés, 3.063. Considerar 4 mil em pelo? Afirmativo. Partir direto para 3 mil, 3.063. Sete, estabilizado em LS. Estabilizado? Estabilizado em LS, tipo 5217. Complete a aproximação, chame torre 118.62. Completará chamando 218.62, o drift 5217. Torre Salvador, muito bom dia, drift 5217. Bruno 7, quando a aproximação, guarda pista livre, já avistado. Sente o 5217. O William McAlpha, de quase mil de alto. Autorizado, 70.9. Frente, 7 milhas com 120 de ground speed. Reduzindo 3.063. 304, solo agora, os 10, direita, 12-9, solo Avivá, bem-vindo e feliz ano novo. Obrigado, libera a direita, 1219, 3304, feliz 2019. Dia Mike Alfa, decolada agora de Salvador, aos 11, no controle, transfere 398, tenha um bom voo, feliz ano novo. Graus, 99 graus aqui. 2363 traduzindo. Juliette, pro portão 10, 3304. Pouso autorizado, 060 graus, com 10 nós. Autorizado, posto, fica 2 e 7. Corredor Axé, informe, Você uma patroa de Morro de São Paulo, Radial do Escuro, enquanto aguarda a liberação para 2-3. Afirmativo, direto Morro, inicialmente a meu pé, Índia Mike Alves. Macaronia, direto Morro, Índia Mike Alves. Sam 3663, estabilizado no localizador, reduzido na mínima. 3663. Complete a aproximação, chame Torres Salvador agora em 1862. 1862, 3663. Planet 0 cleared 2000 feet at Mersenne 1013, cleared final Essex report to runway 10, report established localizer. Down to 2000, we'll call established on the localizer 1013, American 980. 1 mile para o pouso. Gente, 3663. Nossa, prossiga. Confirmando, procede de morro com quantos do PLB? Prossiga em condições visuais, quilômetro ótimo, 1510, altitude de prova 2013, tem corredores em forma em parede. Cinco, dois, no sete, solo agora, 1-4, direita, 1-2-1, décimo, 9, solo, feliz ano novo. Obrigado, meu amigo, viu, pra você também, pra todos aí, vocês aí da torre, aí do controle. Obrigado, reporte para ingresso, Eco Delta. Paulo. Salvador, bom dia, 2502, ano 7, vou na sua escuta. 3663. Eco Delta, qual é o B? 2502, ano 7, livrou a sua escuta. O trip prossegue táxi via Alfa, reporta para ingresso da sua Juliette. Alfa para ingresso na Juliette, reporta para o táxi, eu confirmo. O 5217 prossegue Alfa e Juliette até a remota 1-3. Juliette, Alfa e Juliette, com a remota 1-3. Minha repórter Lembre, pronto, 1-7. J Índia, Mike Alpha, suba para 2500 com 1013. Dia, Mike Alpha. A quantidade da tem 1000 pés direto ao Morro de São Paulo? Afirmo, 1000 pés então direto ao Morro. Aguarde a frequência livre. 1000 pés direto ao Morro, Mike Alpha. Com o plano autorizado, 050 graus com 8. No meu, livrar um 21 décimo nove solo, primeira direita, bem-vindo e feliz ano novo. Solo 1219, muito obrigado, feliz ano novo a todos da torre. Nine 8 miles, localizer intercept. Complete final approach, Colonel Power 18-6, have a good land. 18-6, good morning, American 980. Ecuador, American 980, 7 miles, runway 10. Between approach American 980, Papa, across Alto Mar. Índia, portão 02. Alfa, Índia 02-3663. Outra decolada agora, o Zuno 7, controle 698, ao ingressar na linha litoral. Bom voo, feliz ano novo e desculpa aí pela questão aí no início do plano. Grato, Eco Delta, vai chamar 719. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, 1000 pés, direto Manatim, informe livrando a CTR Salvador. Vai informar livrando a CTR Salvador, o Mike Eco Delta. Índia Juliette, feliz ano novo. Aguarde um instantinho, 1000 pés para Cairo. Nossa, direto do rotatória. Rotatória, obrigado. Solo Salvador, o voo 1923 para Guarulhos, a informação Índia. Perdão, qual aeronave é o voo 1923, é isso? Afirmo. É que eu não tenho ainda aqui o seu plano, qual é o horário previsto, por gentileza? 1050. Ah, então ele deve aparecer aqui pra mim em alguns minutos. Assim que surgir, eu já autorizo aqui o nível repetitivo, ok? Beleza, o senhor tem a nossa saída prevista? É, então, eu não tenho a rota. Bom, agora ele acabou de aparecer aqui, deixa eu checar. A saída prevista é da El Leda Bidev, ok? Só um instantinho, cópia completa. Ok, da El Leda Bidev. 721. Turn right taxi and call ground control 121-9 and welcome. 121-9, good morning, American 980. American 980, clear of 10 for gate number 16. Can 980, taxi approved via Alpha and Juliet to gate 11, 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Vitor India Juliette, copia. Vitor India Juliette, autorizado para Cairu. Uno pés direto, decola da 17, com curva à direita para o corredor Axé. Liberação do controle, transponder é 0160, controle em 198, coteja. Correto, Vitor India Juliette, qual o Pro B? Uma bola. Ok, 01, chame a torre em 18,6 para a decolagem. Quem é H1 no 0 ou no 3? 0 no 3. Salvador, bom dia. Tá passando de 2. Júlio, liga essa nave, chame táxi. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, saída da El Leda após Bidev. O transponder é 5442 e o controle em 119.8, corteja. Autorizado 360 para Guarulhos, via Aper Whisky 50. Decola da 10, com curva à direita, da El Leda Bidev. 5442, controle 119.8, gol 1923. Gol 1923, correto, cotejamento, chame para o puxo acionamento no 612. Chamará para acionamento no 612, gol 1923. Seu ponto para ingresso. Caralho. Passarelo 2223, muito bom dia, nível 260 para conquista, tá pronta para cópia? Pronto para cópia, 2223. Passarelo 2223, autorizado para a vitória da conquista, nível de voo 260, a rota é direto, decolando da cabeceira 10 para a curva à direita, subida Gole, Eval e após direto para o destino, transponder é 5441 e o controle em 119.8, cotejo. Rota direta, decola da 10, com curva à direita, na Gole e Val, após direto. 544 no transponder, 198, controle 2223. Correto, passarelo 2223, chame quando pronto para o pushback e acionamento na remota 12. Chamada pronto, 2223, feliz ano novo. Ok, para a senhora e para todos aí também. Bom dia, gol 9073 com a Juliette, portão 1. Autorização Fortaleza. E o gol 9073, copia o nível 390 para Fortaleza? Copia. Então, gol 9073, autorizado para Fortaleza, nível de voo 390 pela Apple Zulu 19. Decolando da cabeceira 10, fará curva à esquerda, inicialmente cumprindo o perfil da subida Momo, após intercept a radial 350 até 20 milhas náuticas de Salvador. Nessa posição, voo para a posição Albo e após Albo para o fixo Frote. O transponder é 5437 e o controle em 119.8, cotejo. 7 de julho e vento 060 graus por 8. Ângulo 19, nível 390, decola da 10, curva esquerda, mantendo o perfil da Mombo, interceptando o radial 350, voando por 20 milhas. Após a 20ª milha, voa frote, interceptando a rota do plano de voo, transponder 5437, controle 19.8, gol 9073. 9073 apenas confirmando o radial 350 até 20 milhas, após alvo e após direto frote, ok? Afirmativo, então após a 20ª milha na radial 350, voa alvo e após frote, gol 9073. Correto, chame para o puxa acionamento. Quilo Zulu, aguarde 1.000 pés, Cairo. Está no Axé, bom voo e feliz ano novo. Decolado agora em 2000. ET-19-8, feliz 2012. 08 da Azul, está já autorizado, aguarde 1 minuto, número 2 para a cópia. Na sua escuta. Whisky Quilo Zulu, na escuta para a cópia. Papatango Whisky Kilo Zulu, autorizado para Cairo Lourenço, nível de voo, perdão, a 1.000 pés, direto, decola da 17 com curva direita para o corredor Axé, transponder ao padrão 0162 e controle em 19.8, cortei. Matinho, qual é o problema, Zulu? Zero único, chame à torre então 18.6 para acionamento, bom dia. Azul 4208, não escuta para cópia. Prossiga 4208. Azul 4208, autorizado para Recife, nível de voo 370, pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é o 5431, controle em 119.80, cotejo. Autorizado Recife 370, Upper Whisky 58, decola da 10, com curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5431, 198, Azul 4208. 4208, correto cotejamento, chame para o pushback acionamento no portão 9. Reportará, muito obrigado. Nada. Meu Oscar, solo agora 28, direita 121, direita ao livrar, parte 5, frequência livre, bem-vindo novamente. Bem, de novo, abraço. Ainda sabe pegar o pessoal em Morro? Ainda tem Vera Cruz. E hoje então vai trabalhar bastante, hein? Qual o motivo? Ok, então estou ciente. O Whisky Kilo Zulu ainda decola ou vai realizar um novo plano? Ok, então chame então depois novamente a IES, ok? Caso vocês modificar a aeronave, o Zulu. Mantém 2.500 pés, Juliette. Gente, contradecida, Juliette. Trabalho decidido, Juliette. 073, está livre posicionamento no 01, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, como 073. Bom dia, tá 3859, sem identificação, desce para 040 na chegada ponte. Chegada ponte, 040, na chegada 3859. Passarinho 2223, livre posicionamento na remota, o que negar no 0 no 3, chama para o táxi. Chama para o táxi, 2223. Salvador, é o azul 4208 no box 9, puxe e acionar. Azul 4208, aguarde um instante para puxa acionamento. O passaredo está iniciando o push na remota 1 no 2, ok? A sua escuta, amigo. Onde se mantém o 050, chegada Mare. Identificou 050, chegada Mare, secou 26. Ok, tá, reporte quando pronto, ponto espera. Tô sem tráfego na aproximação. E reporte pronto, o Zulu. Já tá pronto desde agora. Ok, então tô autorizado já, ingresso e decolagem da 17 060 graus com 8. 060 com 8, ali decola separado. Eu vou 360. Pela Ampla Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Zanete. Decola da cabeceira 10, curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, após voo para os fixos Leda e Bridge, transponder 5447, o controle em 119.80, corteja. Azul 4039, autorizado Campinas 360, via Upper Whisky 16. Belo Horizonte, após Zanete, decolada 10, com curva direita, na Dael, pós Leda e Bridge. Transponder 5447, controle 119.8, azul 4039. 4039, correto, apenas a primeira aerovia, Upper Zulu 16, ok? Afirmo, Upper Zulu 16, 4039. Ok, correto, chama para o posto de estacionamento no 08, azul 4039. Chamarei 4039. Para táxi, gol 9073, POB é 63. Autonomia de 4 horas, Recife. Recife, 4 horas e 63. Gol 9073, livre táxi à direita, chame a torre 18 no ponto de espera. Bom voo. Livre táxi à direita, torre 18.